Tango Romeu Golf Vitor, contato radar 62 milhas Salvador, voo na proa de Mari para interceptar a chegada, reporta descida. Então, 3170, da presente Rua Duna, descendo inicialmente para uma centena. E com que velocidade? 7, pode manter. 3170, número 1. Romeu Golf Vitor, desça para 3 mil pés, ajuste 1015, Romeu Golf Vitor. Romeu Golf Vitor, confirma velocidade. Check. 3170, velocidade. 275 nós, então 3170. Gente, para sequenciamento mantenha 3170, descendo agora até o 080. Gente. O TAM 3170, sob vetor para sequenciamento, esquerda para o 030. Esquerda 030, TAM 3170, o localizador, nesta proa, o seu desce para 4.000 pés. Estabilizado na proa, desce para 4.000, limite de casa de falha, o localizador do TAM 3170. O meu Golf Vitor está presente em Voaduna. TAM 3170, redução agora para 220 mais. 220 mais, redução para 320. Vitor, 2.000 pés, ajuste no 014. próximo Andrezano 70, completa a redução para 1-80 norte. 80 norte, Andrezano 70. Descendo para 3.000 pés, o ajuste no 014, tem 3170, tem como novo limite a radial 290 de Salvador. Desce para 3.000, 014, limite a 290 de Salvador, Andrezano 70. Leo Golf Victor, mantém a velocidade até o externo, tem condições? Sente, completa a direita para o 0620 nesta pro intercepta. Leo Golf Victor, apenas ligar na formação após já cumprir a reparação. Sente, o Leo Golf Victor. Paulo, bom dia, Sam, Mike, Yankee, Papa, no, na posição número 8. Yes. Na posição número 8, solicitar autorização de rebote do parte 3, posição 9. Ok, aguarda, Sam, Mike, Yankee, Papa. Yankee, Papa. Então 3170 para o localizador, direita para o 140. Direita 140, então 3170, interceptar o localizador. Confere. Então 3170, 2.000 pés, ajuste 1014. 2.000 pés, 1014, então 3170. Tipo 5556, identifica a chegada Mário e desce até o 50. Romeu Golf Victor, estabilizou? Está estabilizando agora, nós localizando o Romeu Golf Victor, está visual com o cabo. Torre, 1895. 2895, Romeu Golf Victor. Estou instalador, compartilhando o Romeu Golf Victor, está estabilizando o localizador, totalmente visual com o cabo. Propõe mudança de regra. Gente, o meu Golf Victor cancelado ao 03, autorizado da presente curva à esquerda, base pela direita da 97. Na curva à esquerda, base pela direita, pista 97, o meu Golf Victor. Confirma por gentileza o pátio após o pouso. Vai por hangar da Baeté no pátio 5. Ok, thanks. Oi, Salvador, bom dia, 131970, passando o turno. Tango Romeu, Golfo Vitor avistado, livre pouso, pistão 97, vento 180 graus, 049. Romeu, Golfo Vitor, copiou? O meu Golfo Vitor tem direção final, pistão 97, tem bastante checado. Ok, livre pouso 97, vento 180 graus, 049. Livre pouso 97, pelo Romeu, Golfo Vitor. 3170, continue a aproximação, informe no externo com cheque de trem, ajuste 1014. Vou morar no externo, então 3170. Deixa assim, tinha deixado o radar ligado aqui. Vou visitar na sala 07. Direita, ajuste na parte 5, livre frequência. Oi, Salvador, TAM 31970, passando cima da baixada e travado. Gente, livre pouso, pistão na 0, vento 180 graus, 049, TAM 31970. Pouso autorizado no 0, TAM 31970. A Mike e Yankee Papai, não escuta? Positivo. Ok, atenção é posição número 8 do pátio 1 até o pátio 3, posição 9. Positivo. Ok, dá um início ao pushback aí na posição 8 e agora para o início do deslocamento. Tem um tráfego que vai ingressar para o portão 62. Ok. Graças. No 70 na sala 09, libera a direita, mantenha a escuta, táxi via Alfa, Juliette, portão 62. Alfa, Juliette, portão 62. 3170. Desce via para 2000 pés, o ajuste no 014, está livre LS, a porta estável. Descendo via para 2000 pés, ajustado no 014, está estabilizado, 555 pés. T520, identifica, desce via para 2000 pés, ajuste no 014, volta 3520. Autorizado TAP, 3520, descendo para o 050. Na quem que está perto, hein? Na escuta. Ok, pode prosseguir o reboque até a posição número 4, ok? Número 4 do pátio 3. Ok, número 4. estabilizado, tripe 5556. Completa 14, 1895, bom pouso. 1895, ó. Torre Salvador, bom dia, 5556, estabilizado LS, X-Ray 10. Bom dia, tripe 5556, continua a aproximação, estamos com o trem checado, hoje 2014. Estado 2014, informar a trem checado. Baixado e travado, 5556. 5556, pouso autorizado a pressão no A0, ventunas a 0 grau e 059. Autorizado pouso no 0, 5556. T520, após TAP 2000 pés, ajuste 2014. No pátio 3, a posição 4 fica oposta, né? Negativo, fica próximo ao tapume que está lá no finalzinho do pátio 4, do pátio 3. Pátio, vamos aguardar no pátio, no pátio 3, posição 4. Então, lembra, era foi que você ia ficar estacionado no pátio 3, na posição número 4. Hoje, que eles tinham espaçado a posição 9. Eles me ligaram aqui, remanejando. Ok, então estamos só seguindo pra lá. Pois. Ok, gente. Certo. No solo, zona 9, libera a direita, mantenha a minha escuta, táxi via alfa e recorta antes do Juliette. 5556, Juliette, portão 8. Estabilizando o ILS, acabamento 3520. 3520 completo, chama a torre em 118, decimal 95, com pouco. 395, obrigado, boa noite, legal. De nada. Torre Salvador, muito boa noite, Altan 3520, Leste 90. Boa noite, 3520, segue o trem de pouso, Leste 90, Altan 170, grau 049. Vai embaixo da base, livre pouso 190, Altan 3520. Então, 3520, na sala 29, libera direito, mantém na escuta, táxi via Alfa, Juliette, botão 3. Mantém na escuta, turma direita, via Alfa, Juliette, botão 3.